Todo domingo havia banda no coreto do jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você está ouvindo. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Casal simpaticíssimo de nossa urbe, muito querido, muito estimado. Casal formado pela dona Nadir Muscati, muito elegante, bastante culta, e pelo advogado e comerciante Estevinho Muscati, super querido em nossos meios. Para os Muscati, nesta manhã de domingo, nós vamos rodar Catulo de Paula em gravação autêntica e original, a primeira feita para esta música do poetinha Vinícius de Moraes e do Carlinhos Lira, Pau de Arara, que joia preciosa. Ainda Luiz Vieira, o poeta, dando um show de interpretação no arranjo do Guerra Peixe, com a participação do conjunto vocal Titulares do Ritmo, do Edu Lobo, Ponteio, gravação magnífica. Tudo isso para os Muscati, a elegante e culta dona Nadir Muscati e o advogado e comerciante Estevinho Muscati, ambos nossos gentis ouvintes. Esse casal é sumamente querido em nossos meios e ainda, para eles, arranjo do pianista Renato de Oliveira, Alcide Gerardi, canta um grande sucesso seu, do Fernando César, Para Que Recordar. Eu um dia cansado que estava da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei e juntei uns restinhos de coisas que eu tinha, duas calças velhas e uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite eu ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado pras moças olhar. Virgem santa, que a fome era tanta que nem voz eu tinha, meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha, mas fome que eu tinha no meu Ceará. Foi aí que eu resolvi a comer gilete. Tinha um compadre meu, lá de Xeramubim, que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanta que quando eu cheguei lá, aquela gente toda já tava até com indigestão de tanto ver o cabra comer gilete. Uma vez, eu tava com tanta fome, mas com tanta fome, que disse assim pro moço que ia passando: ô, descendo, a missê deixa eu comer uma giletezinha pra roça me servir. Tu não te manca não, pau de arara? Só uma, moço. Tu ainda não comi nada hoje. Você enche, hein? Aquilo me deixou tão aperreado que se não fosse o amor que eu tinha pela minha violinha, eu tinha tacado ela na cabeça daquele pai d'égua. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha. Que vida danada, que fome que eu tinha, zanzando na praia pra lá e pra cá. Quando eu via toda aquela gente no come que come, eu juro que tinha saudade da fome que eu tinha no meu Ceará. E aí eu pegava e cantava e dançava o chachado, e só conseguia porque no chachado a gente só pode mesmo se arrastar. Virgem santa, que a fome era tanta que até parecia que mesmo chachando meu corpo subia, igual se tivesse querendo voar. Às vezes a fome era tanta que volta e meia a gente arrumava uma briguinha pra ir comer a boia do xadrez. E quentinho bom no estômago. Com perdão da palavra, a gente devolvia tudo depois, porque a comida já vinha estragada. Mas enquanto ela ficava quentinha lá dentro, que felicidade. Mas agora as coisas estão melhorando. Tem uma dona lá no Leblon que gosta muito de ver eu comer caco de vidro. Com isso já juntei uns 500 mil réis. Quando tiver mais um pouco, vou-me embora. Volto pro meu Ceará. Bora pro meu Ceará, porque lá tem um nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome. Sou só pau de arara, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula, vou antes que tudo rebente, porque tô achando que o tempo tá quente. Pior do que anda, não pode ficar.

Eu digo que não sei se alguma vez te amei, há muito te esqueci. Se Deus quisesse um dia devolver meu passado, perdão lhe pediria, mas não suportaria viver mais ao teu lado. Não quero nem lembrar que um dia já fui teu. Se está tudo acabado, pra que ressuscitar um amor que morreu e já morreu? Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música, pois a pedida é música. Ela também reside aqui em nossa cidade de São Carlos. É ela, a nossa gentil ouvinte pela vez primeira conosco, Dona Marina Albuquerque Silveira, que diz em sua missiva que adora ouvir, nas manhãs de domingo, esta pedida da Rádio USP. Obrigado, Dona Marina Albuquerque Silveira, que quer ouvir em arranjo do Nelsinho com Nelson Gonçalves, em adaptação para o nosso idioma, do Nazareno de Brito, Suave é a Noite. Gilberto Alves, talentoso e saudoso. Ele, com Pachequinho e seus músicos, canta, do Heitor dos Prazeres, este samba mavioso, Mulher de Malandro. Tudo isso para a nossa gente ouvinte, que participa pela vez primeira conosco, ela que reside aqui em São Carlos, Dona Marina Albuquerque Silveira. Silvio Caldas e Elisete Cardoso, saudosos. E eles cantam nesta gravação antológica da Copacabana, em arranjo Hervé Cordovil, do poeta Orestes Barbosa, Chão de Estrelas. É tão calma a noite, a noite é de nós dois. Ninguém amou assim, nem há de amar depois. Quando amanhã nos separar, nossa lembrança hão de ficar beijos de verão, ternuras de luar, a brisa murmurar sua canção. Tudo tem encanto quando a noite vem. A noite é só nossa, no mundo não há mais ninguém. Tudo

é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sempre mas a lua furando nosso cinto, salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distantes, traída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha no ar e o violão. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Você está em sintonia com a Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Juninho, nosso último intervalo e na volta, em nosso Coreto Imaginário, Rio Madrigal e Melodia, Carlos Nobre e Carlos Galhardo.